os meus lábios tocar a enfim, o meu coração será digno de te render adoração. Toca, restaura o teu povo, nos dê o privilégio de andar como Isaías, a pureza revelar. Por isso toca no meio da igreja, nos dê o privilégio de andar como Isaías. Santo, santo, santo és. Livra-nos das impurezas, cura-nos das incertezas.